Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais e nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão. E no programa de hoje, além daquele repertório que com certeza vai te trazer, te relembrar bons momentos, teremos os nossos quadros tradicionais, o nosso Cantinho das Letras com a Ana Paula Rua, sempre sugerindo um bom livro, uma boa leitura para você. Também o nosso quadro Grandes Encontros, onde trazemos o encontro entre dois ou mais cantores, dois ou mais grupos musicais que habitualmente não gravam juntos, mas que em dado momento se reuniram e fizeram uma gravação. Também teremos ainda o Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga, também já tradicional no nosso programa, sempre trazendo dica de nutrição para você. E o e-mail para a sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês. Lembrando que o especial do mês agora é você quem faz o repertório, é você quem produz o programa. Você manda uma lista de 12 músicas e a gente vai então compartilhar com os nossos companheiros, com os nossos ouvintes, esse seu repertório. Então o e-mail para isso é o batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro de hoje com Calbi Peixoto, relembrando Calbi Peixoto, de Polly e Henrique Lobo, Tarde Fria. Sozinho espero, só você que não vem, eu quero. Tarde fria, sinto frio na alma, só você que não vem, me acalma. E o vento sopra frio, gelando, e eu sem você até quando? Vem o vento e a tarde é fria. Estou só e minha alma vazia. Frio, gelando, e eu sem você até quando? Vem o vento e a tarde é fria. Estou só e minha alma vazia. De Polly e Henrique Lobo, ouvimos com Calbi Peixoto, Tarde Fria. Essa música bonita demais, né? Gosto muito, a melodia é bonita e a voz bonita do Calbi Peixoto também. E o Calbi Peixoto, que foi um dos grandes nomes, era de ouro do rádio. Do Vinícius e do Tom Jobim, vamos ouvir agora na interpretação do Djavan, Brigas Nunca Mais. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más, e é bom para fazer as pazes más. Depois fui eu quem dela precisou, e ela então socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más, que é bom para fazer as pazes mais. Depois fui eu quem dela precisou, e ela então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. Du du du sande de du du du du du du. Obrigado. De Tom Jobim e Vinícius de Moraes, ouvimos com Djavan, Brigas Nunca Mais. Nila Amaro e os Cantores de Ébano vão cantar O Irapuru, de Valdemar Henrique. O Irapuru, sereis teu cantador do meu sertão. O Irapuru. Melodia vai a Deus em forma triste de oração. Irapuru. Daria pra salvar o meu sertão. Terinda. Uirapuru, Uirapuru. Seresteiro, cantador do meu sertão. Uirapuru, Uirapuru. Eu canto as mágoas do meu coração. De Valdemar Henrique, ouvimos com Nilo Amaro e os Cantores de Ébano, o Uirapuru. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Sejam bem-vindos ao Cantinho das Letras. Hoje eu trouxe o livro A Cicatriz de Davi, escrito por Susan Abulhawa. Susan Abulhawa é uma escritora palestina-americana, é comentarista político e o seu livro A Cicatriz de Davi está sendo vendido nas livrarias hoje com o título Manhãs em Jenin. Você vai conhecer uma longa jornada em busca da verdadeira identidade de um homem partido ao meio. Seu nome foi Ismael, até o dia em que um soldado israelense o levou embora. Ficava para trás a história de um menino palestino, habitante do campo de refugiados em Jenin, em 1948. Dali em diante, o pequeno passa a se chamar Davi, raptado por um oficial que queria presentear a esposa que não podia engravidar. Educado segundo os preceitos da religião judaica, o jovem seguirá para o fronte 20 anos depois, durante a Guerra dos Seis Anos, onde se defrontará com o irmão Yosef, feroz combatente da causa palestina. Com detalhes ricos, contados por alguém que esteve em meio a esta guerra, o livro traz a dura realidade de uma batalha que já dura anos. A história retrata a vida de uma família marcada pela dor e o sofrimento, iniciada com a invasão de guerrilheiros israelenses nos territórios palestinos, a fim de criarem o Estado de Israel. O livro é narrado por Amal, a menina que nasceu após o início dos conflitos, cujo significado do nome é esperança, algo que muitos naquele tempo carregam dentro de si, a esperança de voltar a morar em seus lares. Amal é irmã de Ismael, o menino raptado pelo soldado israelense. O livro conta uma história linda, com experiências de vida ricas, e podemos aprender pela leitura vários aspectos da cultura árabe. No decorrer da leitura, pude ter uma ideia muito mais clara dos conflitos no Oriente Médio e foi possível compreender melhor o lado dos palestinos. Não me lembro de ter compreendido tão facilmente essas questões nas aulas da escola ou até mesmo mais tarde, lendo artigos de jornais. A Cicatriz de Davi é um romance pungente que tenta entender uma das mais intrincadas questões geopolíticas da humanidade. Vale a pena conferir. E o Cantinho das Letras fica por aqui e eu quero agradecer a sua audiência. Agradeço essa semana o e-mail que recebemos do professor Joanir Bechara. Professor, muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo elogio. E vocês façam como ele. Escreva para batepapomusical1@gmail.com. Mande sua dúvida, sua crítica, sua sugestão. Solicite o livro. É isso aí. Um beijo a todos e até a próxima semana. Esta foi a Ana Paula Ruas com a dica de mais um bom livro para você, com o nosso quadro Cantinho das Letras. Na sequência, vamos ouvir com Osmar Navarro, Quem É?, de Osmar Navarro e Oldemar Magalhães. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Música.

mas falta coragem para gritar seu nome. Mesmo que seja para ninguém escutar. E a porta aberta a esperar consome o sonho maior, lhe vendo voltar. Tão minha e tão mulher amada, onde estiver, a quero tanto a mim, ainda quero sim, seja em que tempo for, marcado pelo amor, volte pra mim, volte correndo. Volte correndo. Tranquei a vida. De Tony Ozana e Rony Von, ouvimos com Rony Von, Tranquei a Vida. Grandes Encontros. O nosso Grandes Encontros de hoje vai trazer um encontro pouco comum, com certeza, entre Daniela Mercury e João Bosco. Eles vão cantar do Ari Barroso No Tabuleiro da Baiana. Tabuleiro da Baiana tem vatapá, oi, caruru, mungosá, oi, tem um burro pra ioiô. Se eu pedir, você me dá o seu coração, seu amor de aiá. No coração da Baiana tem sedução, oi, canjere, oi, ilusão, boca, candomblé. Pra você, juro por Deus, pelo Senhor do Bom Fim, quero você, Baiana inteirinha pra mim. E depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz e enganador. Tudo já fiz, fui até num canjerê. Pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você. E depois, vai ser mais uma ilusão. No amor, quem governa é o coração. Que cada bum bum bum minha não quer. Que cada bum bum bum bum bum quer. Ou no mar não quer, com minha não quer. Com minha não quer, com minha não quer. Cada bum bum bum minha não quer. Você me dá o seu coração, seu amor de iaiá, iaiá. No coração da Baiana tem sedução, canjerê, ilusão, candomblé pra você. Juro por Deus, flor, pelo Senhor do Bom Fim, quero você, baianinha inteirinha pra mim. E depois, o que será de nós dois? O amor é tão fugaz e enganador. Tudo já fiz, oh, fui até no canjerê. Pra ser feliz, meu sapinho juntar com você. E depois, vai ser mais uma ilusão. O amor quem governa é o coração. Este foi o nosso Grandes Encontros, que focalizou o encontro entre Daniela Mercury e João Bosco, cantando do Ari Barroso no Tabuleiro da Baiana. E o e-mail para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês é o batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com o Quarteto em Si, do Adoniran Barbosa, o samba do Armesto. Ouvimos com o Quarteto em Si, da Dona Irã Barbosa, o samba do Armesto. Na sequência, vamos ouvir com Gilberto Gil, Vamos Fugir, de Liminha e Gilberto Gil. Cansado de esperar que você me carregue. Jaraminsó, Marajó, Marajó, qualquer outro lugar, como um outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, onde haja sol, meu corpo nu, junto ao seu corpo nu. De Liminha e Gilberto Gil, ouvimos com Gilberto Gil, Vamos Fugir. Na sequência vamos ouvir com Miltinho, Confidências, de Petrúcio Amorim. Eu quis deixar de te querer, pois teu amor é meu castigo. Fiz tudo para te esquecer, mas devo te dizer que não consigo. Por onde fui, por onde andei, do teu olhar em vão fugi. E pelas dores que passei, e o muito que chorei, estou aqui. Volte aos meus braços, porque a dor desta saudade me alucina. Eu quero a paz do teu amor, evite por favor minha ruína. Onde fui, por onde andei, do teu olhar em vão fugi, e pelas dores que passei e o muito que chorei, estou aqui. Volte aos meus braços, porque a dor desta saudade me alucina. Eu quero a paz do teu amor, evite por favor minha ruína. Evite por favor minha ruína. Ouvimos de Petrúcio Amorim com Miltinho, Confidências. Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá, pessoal. Nosso Papo Nutritivo, ainda no universo feminino, vamos falar um pouco das diferenças na alimentação e o que nós, mulheres, devemos consumir menos do que os homens. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de... Em relação às calorias, nós, mulheres, devemos consumir em média de 1.800 a 2.200 calorias. Lógico que isso vai depender do gasto energético. E os homens até 2.500 calorias, porque possuem maior massa muscular e isso gera um gasto energético maior. O cálculo do valor energético a consumir por dia vai depender do gasto de cada um. E geralmente, esse gasto energético pelo próprio metabolismo da mulher é mais lento, por isso que tendemos a ganhar peso mais facilmente. As gorduras devem representar até 30% da nossa dieta, o que muitas vezes na alimentação light nós conseguimos alcançar isso de sobra. E por questões genéticas, as mulheres têm a tendência a acumular gordura na coxa e no quadril, o que contribui para o aumento de células do tecido adiposo, que nós chamamos de celulite. E por isso dá-se a importância da atividade física para aumentar esse gasto calórico, e uma alimentação rica em fibras para inibir a absorção dessa gordura que é acumulada no quadril e na coxa. Os alimentos ricos em sal também devem ser evitados, principalmente no período menstrual, onde a mulher já tem a maior tendência à retenção hídrica, favorecendo assim também o aumento do celulite. Um dos fatores que podem afetar negativamente a tensão pré-menstrual é a cafeína. Portanto, devemos evitar substâncias como chá, refrigerante, principalmente à base de cola, o café e qualquer outro alimento que contenha cafeína, principalmente nessa fase crítica. Docinho, docinho, ai, ai, ai, docinho, docinho, ai, ai, ai, docinho, docinho. A vontade excessiva de comer chocolates e doces durante o período pré-menstrual pode ser amenizada com pequenas doses de carboidratos complexos, ou seja, os integrais, ricos em amidos, como pão, massa, batata, arroz e aveia. Podemos comer de 3 em 3 horas, e isso vai evitar um longo período sem carboidrato, podendo resultar numa baixa de glicemia e no aumento da glicemia. Essa gangorra, em conjunto com a liberação de adrenalina, também pode impedir a utilização da progesterona, e aí aumenta mais ainda a irritação. O consumo de álcool também deve ser menor, já que o álcool a cada ml de álcool é equivalente a 9 calorias, consequentemente maior ganho de peso e maior acúmulo dessa gordura, além de não possuir nenhum valor nutritivo. Então temos que tomar cuidado no happy hour para não exceder a bebida, e aumentar muito o consumo calórico, dando preferência a sucos menos calóricos, como limonadas com adoçante e água. Por isso não provoque, a cor de rosa choque. E esse foi o meu papo nutritivo de hoje, ainda cor-de-rosa. E se você tem alguma crítica, sugestão ou dúvida sobre nutrição, mande o seu e-mail pra gente e participe você também desse papo nutritivo. E gostaria de agradecer aqui o e-mail do Jonir Bechara, do Rio de Janeiro. Obrigada, Jonir, pelo carinho e pelos elogios. E depois eu volto com mais dicas de nutrição. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Este foi o nosso papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga, sempre trazendo a dica, boas dicas de nutrição, né, a cada semana aqui pra gente ficar em forma, né? Na medida do possível, desde que a gente não cometa uma rebeldia. E isso comigo aqui é complicado. E agora, trazendo assim, nesse período de março, em razão do Dia Internacional da Mulher, dicas mais especificamente femininas. Dicas de nutrição para a mulher. E se você tem alguma dúvida, você quer alguma informação, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. De Arnaldo Passos e Luiz Vieira, vamos ouvir com Luiz Vieira, Menino de Braçanã. Arnaldo Passos,